É, um no meu pé. O Hotel Excel solicita a possibilidade de direto para Manati, na presença. Direto Manati, um no meu pé, já posso ir 20 milhas afastado de Salvador, Hotel Juliette. Vamos estar tudo na sua posição 2 horas, 1.7 milhas, mantendo 500 pés, Romeu 44. Ok, visual com o tráfego, vai manter 1.000 pés direto, acelerando na direção Hotel Juliette. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6.6. Canal 6327, boa tarde. Contato radar, submantenha 240, saída da El Coral. Saída da El Coral, atenção 240-6327. Sente Golf avistado, vento 180 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão 7. O Chanel 6331, no vento 180 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pistão 0. Teve decolagem, dá 1-0, Chanel 6331. Luna 966, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Não, passando 055 para o 065, Papa Alfa 34. Chanel 6331, decolar 249, chame controle em 119, original 35. 119935, Chanel 6331. Patango Lima Zulu Golf, no solo de 49, confirma local de estacionamento. Gente, libera direito de ir ao estacionar, frequência livre. 6331, decolada. Chanel 6331, no contato radar, submantenha 360, saída da EL. 360, saída da El, Chanel 6331. Papapá, Zulu, Juliette Serra, tráfego superado, desce em condições visuais para 3.500 pés, ajuste padrão. Papá Romeu Eco, Papá Tango, suba e mantenha 125. 125. 10. Salvador, Chanel 3155, autorizado a alinhar e manter, pistola 0. Alinha, manter, pistola 0, 1-9-6-6, decolado 5-0, chama controle em 1-9, decimal 3-5, Mongol. 1-9-3-5, boa, até a voz. Controle Salvador, boa tarde, é o gol 1-9-6-6, decolou na Puca. 1-9-6-6, contato radar submantenha 370, sai da Puca Zipá. 370, Puca Zipá, 1-9-6-6. Chanel 3155, vento 160 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pistola 0. Então decolagem, pistola 0, Chanel 3155. controle, autoriza o Gol 966 direto Zipar, da presente? Aguarde coordenação com o centro, Gol 966. Aguardando, 966. Passa a ordem, 63 no 4. Persiga. Guarda cópia para Petrolina. Ok, assim que chegar no sistema eu chamo. Sistema ativo, poderia adiantar a saída? Zulu 20. É para Zulu 20, afirmo. Momo Nenim. Qual? Momo Nenim. Obrigado. Controle, opcionamento 27, serviço nível 180, por gentileza. Panamá 327, submantenha 180. 180, como sinal. Obrigado, 637. E 119, decimal 35. Controle do 935, 3155. Controle Salvador, boa tarde, é 3155. Cruza 1500 para o 340. No radar, submantenha via da El 340. Ok, via da Elton Romeu, Hotel Juliette Serra, frequência ali para coordenação, até regresso. Onda 25, copiou? Negativo. Passa na taxa até o cruzamento. Ok, olha, tá parado. Sala 6331, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1251, 13325, ou Chanel 6331. 1966, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 12685, alterna 2545, é o gol 966. Piado, 35. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, desça para 1.500 pés, reposte através de Paris. Morar, Serra. Está na 6327, mantém 1.80 inicialmente, serviço a dar encerrado a 48 milhas, sudoeste de Salvador. Também deu na frequência 120.1, serviço a dar encerrado. Autorizado cruzamento da 9028, prossiga após via Delta, Alfa, Juliette, Pátio, Índia, ponto de espera 1895-3, bom voo. Voo 9097. Prossiga. Projeção com fim, seja repetitivo, posição 10. Questão no rotoscópio, 1097. Seja previsto, por favor. Arbor. Papá Romeu Eco Papatango. Papá Romeu Eco Papatango, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Suba em condições visuais 125 e chame Léo 120.1. Dan 3155, chame Centro Recife, 125.1, alterna, 133.25. 251-3325, Dan 3155, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Salvador já possui a cópia para 6314. Firma 6314, autorizado Petrolina, nível 340, decolagem da 1-0, curva esquerda. Momo, Neninha, saída. Upper Zulu 20 Aerovia, 5165, transponder. 1935, controle. 340 para Petrolina. Bianca, Zulu 20, decolada pista 10, curva esquerda, na Momo, Nemi, 5165, transponder, controle 11935, 6314, no 08, com a Serra. Está correto, reposta pronto, puxa, 6314. 314. Vamos 097, copia. Prossiga. 30 com fins, nível 360, decolada 10, curva à direita, perfil de saída agora, após elefa, Zulu 21, aerovia. Prossiga após conforme a rota do plano, 5155, transponder 1935, controle. 360, confim, está 10 direita, boa, Helena, mesmo no 21, 5155, 1935, gol, ou não, 1935. 95 da presente, Condor. Está correto, na 097, aguarda pronto para o push. Para. Salvador, boa tarde, quadro 25, ponte espera pronto. Condor 25, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 08 nós. Alinha para o Condor. Tente Zulu de Lete Serra, reporte visual com campo. Vamos lá. Alô, Salvador, voo 1620, transmite a informação de terra. A posição 62 é para o 370 FC. 62 horas, eu não tenho plano no meu sistema, assim que chegar eu chamo pra cá. Já teria saída prevista? Provável, pouca. Obrigado. 17. Tudo direto, Serra. Mantenha a proa da rotatória e chame a torre 98, decimal 95. Proa da rotatória, 1895, boa tarde, Serra. 1097 na posição 10, pushback acionamento. Autorizado, 1097, reporte 10. Volta na Rapaz, Zulu, Juliette Serra, boa tarde. Ajuste 1012, reporte ingressando no final da pistão da 7. Informando no final da 17, o Zulu, Juliette Serra. Condor 25, decolado ao 04, chame controle em 119, decimal 35. 0935. Controle Salvador, Condor 25. Condor 25, contato radar, submantenha o nível 360 na saída da El, correção, na saída árvore. 360 na árvore. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, avistado, vento 170 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no 7. Silêncio, Serra. Solo Salvador, boa tarde, Oceano 6355, centro da Serra, autorização Guarulhos. Guarda copo, Salvador, boa tarde, passageiro 2263, está sem sua informação, Sierra. Passageiro 2263, aciona identificação, chegada a Mari autorizada, mando na proeza de Mari, chame quando é ideal de descida, QNH 1012. Sente essa nova ideal de descida, 2263, 1012. Da passareta, vou ir direto ao SAP e desça até o nível 050, altímetro no 092. 7, SAP está presente, muito obrigado, descendo até o 050, ajustado no 092, 2023, prata. Condor 25, vou ir direto ao Elefa. Elefa. Elefa é de ponto de espera 1895, ajuste no 092, bom voo, no 0797. Positivo, parte de 1895, obrigado, bom dia. Número 3217, informação Tango. Número 3 agora, COP 3217. Terra, no solo 08, confirma local de estacionamento. Sente, efetue 180 após ingresso na Papá, reporte pista Boa tarde. 620 da Gol, copia. No 620 autorizado Recife, nível 370, da coluna 0 curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju. Após Aracaju, prossiga conforme a rota do plano 5403, no transponder 1935. Atividade. Gol 097, boa tarde, ponte espera da 10 para a próxima. Autorizado, linhagem decolar 097, vento 1,50 graus, 1,09. Livre, linhagem decolar, pista 10, gol 097, copia. Chiname 355, copia. Copia, 6315. Barulhos autorizado, 360, decola da 10, curva direita, da Elve da Monte, na saída. Apeso 1-0, até Taubaté, pode prosseguir conforme rota, 5154, 1935. Confirme, transponda? 5154. Guarulhos 360 autorizado, decola a pista 1-0, curva direita, da Euler da Montiva, aerovia apeso 1-0, transponda 5154, conduz 1935, chama 6355. Tá correto, a conta pronta pro puxo. Tá. Tá 3217, copia. Prossiga, tá 3217. Autorizado com 15, nível 360. Decola da 10, curva direita. Perfil de saída da Elv e da Motiva. Percepta peso 1-0. Após o base, peso 1-6. E prossiga conforme a rota do plano. 5170, 1935. Dando com 3360, decola 1-0, curva direita, saiu o Dael, Leda, Monte, vão de forma Zulu 10, Pubada, no forma Zulu no meia, transporte 5170, controle 1935, 3210. Correto, a porta pronta. 197, decola os 13, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, boa. Controle Salvador, boa tarde, gol 1097, decolou na sua escuta. 1097, contato radar, se mantém o nível 360 na saída Arbor. Na Arbor, 360, gol 1097. Condor 25, chame Recife no 288, alterno no 260. 288, 260, 1027. Batalha do 2263, sem restrições, essa para 2010, CNH 1003. Autorizada final do procedimento LS X-Ray, pistando a zero, chame estabilizado. Passando do 2263, descendo para 2000, formarei estabilizado no final ILS da WC10. 2263. Saiu uniforme, Serra Eco, até o prosseguimento. Papa Uniforme, Sierra Eco Hotel, acione 01127, submantenha, correção, mantenha na 1500 pés, mantendo os corredores visuais de Salvador, altímetro na 02, reporte Paris, direção do corredor Interlagos. Sierra Eco Hotel, confirme pessoas a bordo o Sierra Eco Hotel. Gente. Tango Lima, Kilo Bravo, prossiga. Autorizar o táxi, repasse ponto de espera, pista no 7, Bravo. Kilo Bravo autorizado, ingresso à pista, repórter alinhado e pronto. Qual a ótica, acione a identificação, chegada a ponta autorizada, esse é para 4 mil pés, altímetro no 0 no 2. Para 4 mil, 1012, é qual a ótica? Botão Lima, Kilo Bravo, decolagem autorizada, pista 17, vento 170 graus, 109. autorizado. Na NF, passarela 2263. 2263, completa o final do procedimento. Na minha torre, no 895. Gente, final do procedimento, 1895. Bom trabalho, até daqui a pouco. Lima Quilo Bravo. Segue seu modo Charlie, não recebo mesmo. Está em contato radar. Confirme a altitude que passa. 150 pés agora. Gente, já iniciou curva esquerda, à direita? Correção à esquerda? 650 pés, 700 pés já iniciei. Entre Lima Quilo Bravo. Você me mantém o nível 900 na saída mão. Quilo Bravo. Fica o modo Charlie aqui, só. Receba agora 1.300 pés, confirme. Firma, 1.300 pés. Na 097, suba restrito ao nível 340, chame Recife na 288, alterna na 260. 8860, restrito 340, obrigado. Precisão para o cliente, tá 3297, 901. Coordena o que você fala assim que o Airbus da Avianca liberar o setor, está autorizado. Mas o Avianca autorizado, 3297. Patango Lima, Quilo Bravo, confirma para o ideal do destino. Radial 320, pode acender o nível 100? Autorizado nível 100, mantendo a saída, Lima Quilo Bravo. Fala Vicente, ela já encontra o visual, essa modificação da presença, e acende ao nível 105, o estimado de pouso vai ser 2005. 2005, sim, que plano de voo modificado no 922, sub em condições visuais para nível de voo 905, na proa do destino, Lima Quilo Bravo. Quilo Bravo. Controle, é qual posse? É qual posse, prossiga? Prossiga da presente, se for possível, não pode trabalhar o trato. Proa da rotatória, cancelar o visual, proa da rotatória para pouso 907. Barro meu Eco Alfa Oscar, plano de voo modificado no 922, esse em condições visuais para 3.500 na proa da rotatória. Para 3.500, somente na proa da rotatória o Eco Alfa Oscar, obrigado. Na saída, por qual horário do plano? Passarelo 2263, na sola 23, primeira próxima direita, taxiway Eco, chame sola em 121, decimal 9. Levando à direita é com 129, passarelo 2263. Controle Salvador, Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, está no través de Paripa, aprovando agora a rotatória. Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, ciência e reporte rotatória visual com campo. Só para visual com campo, rotatória ou Serra Eco Hotel. 13 Alfa, mantém esta Juliette. E a Alfa mantém esta Juliette, passaria do 12.6. Visada alinhar e decolar, pista 0, vento 160 graus, 08 nós. Aqui tem corda 0.4. Hotel Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra, Maraty, Salvador, Marcelo, na BPS-10, com o 7 campeão D. Estimando o touro, jogo 1934. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, seguinte, mantenha as condições visuais na proa de Itapuã, reposta para a descida, ajuste 9092. 9092, reposta para a descida. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 62, informação. Oceania 62, 10, boa tarde. Chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 0, 90. Chegada a mar e desça para 50, 10, 62, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Alô, voo no 620, está pronto para o taxi. POB 171 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Natal. Copiado, voo no 620, agora para iniciar o taxi. Guarda para iniciar o taxi, voo no 620. Oceania 314, decolar 226, chame controle em 119, decimal 35. Decimal 35, Oceania 314. Confirme, irá subir para 4.500? Em condições visuais, subir mantenha 045, ajuste na 092, repasse nivelado. Patão Juliette, Quebec Kilo. Subi mantém 045, ajuste em Salvador no 092. Reporte nivelado. Pronto para o táxi, 157 a bordo, 3h20, alterna Campinas. Direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1012, bom voo. Índia 1895, obrigado, 3207. Drone 620, via Pat Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1012. 1012 agora, via parte 1, no 1.680. 4.389. Vai. Controle o Papai Uniforme Serra Cotel, tá visual com o campo. Papai Uniforme Serra Cotel, Sami Torre, 1.18, decimal 95. 1.895, Cotel. Papai Uniforme Serra Cotel. Papai Uniforme Serra, Ecotel, ajuste no 012, reporte curta final, pista 17. Curta final, reportará 17, Serra Ecotel. Direita na proa 015, mantenha essa proa inicialmente por 15 milhas. Após, voe direto Cogbo. 015, a proa 15 milhas, se falhar, vai voar Cogbo, ou 6314. Hotel Juliette Serra, desça em condições visuais para 500 pés. Autorizado para 500 pés, Hotel Juliette Serra. Próximo, ponte de perna no zero, pronto. Costa, aguarde transferência, desça para no 1500 pés, ajuste no 092. 1500 com 1012, é bom. Estacionamento 6314, tráfego superado, vai direto Cogbo. Cogbo 6314. Salvador, boa, 3628, tem informação, sangue de 1950. São 3628, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 060. Ajuste no 092. 060, 1092 no ajuste, chegada a mar, tá? 3628. Missa Record até um, passou através da Henri lá, 3 milhas. Liga para o Missa Record Hotel, posto autorizado estacionamento 7, 0 graus, 089. Ciente, liga para o Missa Record Hotel. Oi, Salvador, boa tarde, voo no 620, próxima ponte 020, está pronto. 620, boa tarde, após a rolagem 020, a linha mantém 020. Após a rolagem, boa tarde, após a rolagem, a linha mantém 020, voo 620. Boa tarde, após a rolagem, boa tarde, após a rolagem. Salvador, rumo 1869, informação, Bianco. Rumo 869, aciona identificação, chegada Bonf, desça para nível de voo 070, ajuste no 012. 1012, Bonf 070, 869. É com Alfa Oscar para ingresso no circuito Chame Torre, 118 decimal 95. Muito boa tarde, é com Alfa Oscar, próxima rotatória da Visual com 17. Alfa Romeo, Eco Alfa Oscar, ingresso na final da 17. Ingresso final da 17, é com Alfa Oscar. 3227, decolou 30, controle 119, decimal 35. 1935. Torre Salvador, Hotel Juliette Serra. Número 2 para pouso na pista 17. Mantenha-se no farol de Itapuã, aguardando para cruzar a final da 10. Aguardando no farol de Itapuã. Solo Xenem 6355, remota 12, pushback e acionamento. Controle passagem, TAM 3217, passando bem 500 pés na sua escuta. TAM 3217, contratada na decolagem, submantendo o 360 via saída da EL. 360 da EL, 3260. TAM 320, decolagem autorizada no 0070 graus, no 09. Iniciando a decolagem, dá 1-0, gol no 1-2-0. Tango, autorização Guarulhos. T-50, confirme a proa. É, você 355. Quem se livre de Zeus, essa NERM é 314. Curvaram, final da 1-0-2-2, chama pra girar base. Confirma para o Juliette Serra. Autorizado cruzar a final da 10028, chama para girar base. Autorizado cruzamento da 10028, chama para base. Tá confirmando, final da 10. Final da 10. Controle Salvador, na 3628, com velocidade de voar e cap. Guarde. Brau 109. Autorizado no pouso 97, o Eco Alfa. 3628 autorizado, Vana Pro de TAP. Pro de TAP, 3628. Para o Guarulhos, 360, decolada da escuva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Motiva. Upper do 10 até Tango Bravo Eco, Taubaté. Acena 54, nomeia, controle 1935. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 10, na saída da EL, transição ótima. 54, interceptou Tângulo 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco. 54 no meu transponder, controle 119, decimal 35, é o gol 1969. Correto, 1969, reporta para o Bush. Vai reportar, 1969, na posição 7. Damares? Ah, afirmativo, sem problema, semana para mais a norte. Tona 3628, vou na proa de Dona. Dona, Tona 3628. Tona 3628. Dona 620, controle? 620. Estado subida 370, pro de Jamo. Jamo, 620. Foi 869, confirma sua velocidade indicada? 270. Tente reduzir a 2509. Reduzindo 25. 1 0 grau 089, hotel Giletier. Hotel Giletier. Taxa CNM 355, 110 a bordo, 5 horas e 40, alterando o galeão. Alfa, Taxi Apache Índia, quando você estiver no Excepcional 95, 0093. Apache Índia, 0013, 0395, 0095, boa tarde. 060. Ativo, desça 3 mil pés, ajuste 1903. 3.1903, tá? 3.622. Bono 869, reautorizado descida 4 mil pés, ajuste 1903, número 3 na aproximação. É o terceiro na aproximação com 1003, 4 mil, bom, 1869. Tan 3628, confirma sua velocidade indicada? 2509. Gente. Salvador, boa tarde, 2718. 7718, acione identificação, voe na proa de Mari para chegar a Damari, em descida até nível de voo 050. Confirme sua velocidade indicada? 300. Inicie redução 2509, informe que é o número 4 na aproximação. 750, chegada Mari, 2798. Gol 969 para o pushback e acionamento. Salvador 272. Se siga. Vai estar nas confirmadas empresas da posição dos braços que a gente vai seguir agora. Mesmo está sentindo a chegada a Bonfi. Agora 2 minutos para bloqueio de Bonfi. Poxa, M2 no 0, no longo, complete final do procedimento, ele é sexuê, chame torre 198, decimal 95. Complete, chama torre 195, chama 62 no 0. 3628, desça 2 mil pés, o livro dele é sexuê, pista 10, reposte no curso localizador. 2000, autorizado ILS na pista 10, Santander 628. Papatango Lima, Kilo Bravo, controle. Serviço horário terminado, 44 milhas no setor noroeste. Salvador, autorizado a livrar a frequência para serviço de formação de voo e alerta. A frequência do centro Recife, 1126.85. Copia a torre, 6210. 2, a garota. Informação, estamos aguardando para a 4820. 1620, estamos no centro Recife, 1126.85. Recife. 217, Same Recife, 125, decimal 1. 25, no bloco. Salvador, Papa Tango Juliette, que é 10 quilos, pode descansar. Afirmativo, Juliette, que é 10 quilos, reporte para a descida. Reportar a base. Vai embotar, deixando a linha 355, pode ser a próxima, é 25, mantém a ponte espera. Observador, Papa Tango Juliette, é aquilo, próximo a descida. Ele descida a resposta passando 2000 pés. Depois lá. Boa noite, 1169 para o táxi com 186 a bordo do Galeão, 3 horas e meia de autonomia. Táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera 1895, ajuste 10, 12, bom voo. É, de táxi via parte Índia, 2895, 1012, obrigado, tenha um bom final de semana. Igualmente. Sequência bom voo, Juliette, cadê aquilo? Estabilizado no final da ILS, sector da pista 1, 3628. 3628, completo final do procedimento, torre 1-8, decimal 95. Torre 1895, tá? 3628, boa. 1869, lista 2000 pés, livre ILS, X-Ray, pista 10, reporte no curso localizador. 2000, livre X-Ray da 10, reporta no curso 1869. Torre Salvador, boa, tá? 3628, final ILS X-Ray, pista 10. Tá 3628, continua aproximação, guarda a pista livre. 3628. 5-4-5-2-9-3. BA-355, livre decolagem 1-0, nome 0 grau, 0-7-9. Decolagem 1-0, Xené-63. Boa tarde, Xené 6210, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Xené 6210. 718, vou na proa de Dune, descida 3000 pés, ajuste 1013. É 2230, copia. 3-2. Chamou o patrão 2-2-3-2. Afirma, pronto, pronto. Afirmativo, pronto, pronto. Autoridade Valença 080, decolagem da 1-0, curva direita, perfil de saída, arbora após DCT. Acionada 0167-1935. Funcionário 6355, decolou 4-3, controle 1-1935. 1935, boa, Chanel 6355. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6355, decolou? Chanel 6355, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 360 via saída da ELF. Da ELF, possibilidade valida, Chanel 6355. Passar 2000 pés, autorizado voar na prova de lida. 2000 pés, lida, Chanel 6355, obrigado. Salvador Yankee Yankee, me escuta? Afirma, prossiga. Mike Yankee Yankee, aeronave da TAM se encontra na última posição do pátio 3, solicita autorização para reboque até o finger número 11. ILS 1869. Bono 869, complete final do procedimento, chame torre 1 no 895. 1895, melhor até a decolagem. 027-18, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento TLS Express, chame no curso do localizador, 027-18. Em 2000 vai reportar estabilizado o azul, 27-18. 3628, solo 45, próxima direita, Foxtrot, 219. Foxtrot, solo 219, chama 3628. Rono 69, decolagem autorizada no 0, vento 150 graus, 079. Ali da colada 10, do 1169. Por favor, do 362, volta de volta, escuta. 322, táxi de alfa, chamando de 3 vezes. De alfa, chamando de Juliette, portanto, 3628.